Apêndice: a salvação disponível a todos. Há dois padrões para se viver, um determinado pela sociedade e outro determinado por Deus. A nossa cultura pode considerar você bom de acordo com os seus parâmetros, mas o que é que Deus pensa? As Escrituras nos dizem que todo ser humano falhou em atender ao padrão de justiça de Deus. Como dizem as Escrituras, não há ninguém que faça sempre o que é certo, nem mesmo um. Romanos 3:10. E novamente, pois todos pecaram e deixaram de atender ao padrão glorioso de Deus. Romanos 3:23. Pecar significa errar o alvo do padrão de Deus. O homem não foi criado para ser um pecador, mas Adão escolheu este caminho por vontade própria. Deus colocou o primeiro homem, Adão, em um mundo maravilhoso, sem enfermidade, doença, pobreza ou desastres naturais. Não havia medo, ódio, guerra, ciúmes e daí por diante. Deus chamou esse lugar de Éden, o próprio jardim de Deus. Adão optou por desobedecer à ordem de Deus e imediatamente experimentou a morte espiritual, embora não tenha morrido fisicamente, senão centenas de anos depois. As trevas entraram em seu coração. Esta morte espiritual é diferente da morte física, porque na morte física o corpo deixa de existir. No entanto, a morte espiritual é melhor descrita como a separação de Deus, o próprio doador e a fonte de toda a vida. O pecado havia entrado na constituição de Adão. Ele gerou filhos segundo esta natureza. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Como pai, a geração de Adão nasceu de acordo com a sua natureza. Desse ponto em diante, todos os seres humanos nasceram à imagem do seu pecado através de seus pais. Adão entregou-se a si mesmo e a sua descendência a um novo senhor, Satanás. E o mundo natural conformou-se a este cativeiro. Um senhor cruel agora tinha direito legal sobre a criação amada de Deus. Isso fica claro nos seguintes versículos. Então o diabo, levando Jesus a um alto monte, mostrou-lhe, num momento, todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e eu a dou a quem eu quiser. Lucas 4:5. Observe que ela foi entregue a Satanás. Quando? A resposta está no jardim, pois Deus originalmente entregou o domínio da terra ao homem. Adão perdeu tudo. Isso inclui ele próprio e a sua semente por todas as gerações. Novamente lemos: O mundo jaz no maligno, 1 João 5:19. Antes de Deus enviar Adão para fora do jardim, ele fez uma promessa. Um libertador se levantaria e destruiria a escravidão e o cativeiro ao qual a humanidade estava sujeita. Este libertador nasceu 4 séculos depois que uma virgem chamada Maria. Ela tinha de ser uma virgem, pois o pai de Jesus era o Espírito Santo que a fecundou. Se Jesus tivesse nascido de pais naturais, ele teria nascido no cativeiro de Adão. Seu pai era Deus e sua mãe era humana, e isto fez dele alguém que era inteiramente Deus e inteiramente homem. Tinha de ser um filho do homem para comprar a nossa liberdade. Por esse motivo, Jesus se referia constantemente a si mesmo como filho do homem. Embora ele estivesse com o Pai desde o princípio, ele se despiu de seus privilégios divinos e tornou-se homem para entregar-se a si mesmo como oferta pelo pecado. Quando foi para a cruz, ele levou o julgamento pelo nosso pecado sobre si para nos libertar do nosso cativeiro. As Escrituras declaram que ele pessoalmente carregou os nossos pecados em seu corpo, sobre a cruz, para que possamos morrer para o pecado e viver para a justiça. 1 Pedro 2:24. É surpreendente. O homem pecou contra Deus e ainda assim, Deus, manifesto em carne, pagou o preço pelo grave erro do homem. Lemos novamente: pois Deus fez com que Cristo, que nunca pecou, fosse a oferta pelo nosso pecado para que pudéssemos ser justificados perante Deus por meio de Cristo. Observe que a palavra diz: para que pudéssemos ser justificados. Não recebemos a liberdade pela qual ele pagou um preço tão alto até que acreditemos em nossos corações que ele morreu por nós e foi levantado dentre os mortos. e então recebamos como nosso Senhor. É então que Ele se torna o nosso Salvador pessoal. Como as Escrituras afirmam, mas a todos quanto creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles nasceram de novo. Este não é um nascimento físico resultante da paixão ou do plano do homem. Este renascimento vem de Deus. João 1:12. Quando recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador pessoal, morremos e renascemos espiritualmente. Morremos como escravos do reino de Satanás e renascemos como filhos inteiramente novos de Deus no seu reino. Como isso acontece? Quando cremos nisto em nossos corações, tudo o que temos a fazer é confessar com os nossos lábios que Jesus é o nosso Salvador e que nascemos de novo. As Escrituras afirmam: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o levantou dentre os mortos, você será salvo. Pois é por meio do crer em seu coração que somos justificados perante Deus, e é confessando com a nossa boca que somos salvos. Romanos 10, 9. É simples assim. Não somos salvos pelas nossas boas obras. As nossas boas obras jamais poderiam nos conquistar um lugar no seu reino. Pois se isso fosse verdade, Cristo teria morrido em vão. Somos salvos por sua graça. Ela é um dom gratuito que não podemos adquirir. Tudo o que temos de fazer para recebê-la é renunciar a vivermos para nós mesmos e comprometermos a nossa vida com Ele como Senhor, o que significa Mestre Supremo. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios 5,15. Então, se você crer que Cristo morreu por você e está disposto a entregar a Ele a sua vida e não viver mais para si mesmo, podemos fazer esta oração juntos e você se tornará um filho de Deus. Deus nos céus, reconheço que sou um pecador e que falhei em atender ao teu padrão de justiça. Mereço ser julgado por toda a eternidade pelo meu pecado. Obrigado por não me deixar nesse estado. Pois eu creio que tu enviaste Jesus Cristo, o teu único filho, que nasceu da Virgem Maria para morrer por mim e levar a minha sentença na cruz. Creio que ele ressuscitou no terceiro dia e que agora está sentado à tua direita como o meu Senhor e Salvador. Então, neste dia, entrego a minha vida inteiramente ao senhorio de Jesus. Jesus, eu confesso a Ti como meu Senhor e Salvador. Entra na minha vida através do Teu Espírito e transforma-me em um filho de Deus. Renuncio às coisas das trevas, às quais eu um dia me agarrei. E deste dia em diante não viverei mais para mim mesmo, mas para Ti, que entregaste a Ti mesmo por mim, para que eu possa viver para sempre. Obrigada, Senhor. A minha vida agora está inteiramente em tuas mãos e no teu coração, e de acordo com a tua palavra, eu jamais serei envergonhado. Agora você é salvo. Você é um filho de Deus. Todo o céu está se alegrando com você nesse instante. Bem-vindo à família.